segurança. Essa é a questão. Tente entender e me sentir meu irmão. Nem precisa te alertar. P-O-L-I-C-I-A. Foda-se ela com seu preconceito. Essa porra de discriminação. Nosso direito está seriamente ferido, destruído. E eu duvido que o sistema possa mudar. Exemplos a toda hora em todo lugar. Começaram há muito tempo e nunca vão parar. Siga uma viatura por 5 minutos. Porra, é um absurdo. Você se mata de trabalhar sem parar. Família sustentar, impostos tem que pagar. E o retorno, você já sabe. A sua privacidade, ela sempre invade. Se for negro então, não tenha dúvidas, meu irmão. Quanto à questão, pra eles você é um suspeito eterno. Pra eles seu lugar é no inferno. Para o alto, jogam na sua cara. Sem motivo nenhum, ela te para. Te humilha, te incrimina, te espancam e te jogam numa esquina qualquer. O negro pobre é menos. É isso que o sistema quer. O negro pobre é menos. É isso que o sistema quer. O negro pobre é menos. É isso que o sistema quer. O negro pobre é menos. É isso que o sistema quer. O negro pobre, o negro pobre, o negro pobre, o negro pobre, o negro pobre é menos. É isso que o sistema quer. A polícia foi feita pra dar segurança. E nessa raça negra que dança, em nosso olhar a sede de vingança. Pode crer, é mais ou menos por aí. Nossos irmãos desaparecendo na merda do sistema. Você fingindo que não vê, isso é um problema. Sistema policial, filho da puta marginal, anti-negro e tal. A vida humana já não tem valor. O que conta pro sistema é posição social. Se você tem o dinheiro, você é o tal. Mas se você é negro, pobre, pode crer. Você é o terror de toda uma sociedade que no fundo te considera escória da humanidade. O racismo está presente no subconsciente de toda essa gente que se julga consciente de seus atos. Farsantes baratos. R-A-C-I-S-T-A. Eu ia me esquecendo, cara. Os racistas são covardes, a covardia não para definitivamente. São animais irracionais e os tiras dizem ser leais. Leais com a minoria branca, donos do dinheiro e poder. E nem preciso dizer, quem vive a se fuder. É o negro pobre, pode crer. O negro pobre é menos. É isso que o sistema quer. O negro pobre é menos. É isso que o sistema quer. O negro pobre é menos. É isso que o sistema quer. O negro pobre é menos. É isso que o sistema quer. O negro pobre, o negro pobre, o negro pobre, o negro pobre, o negro pobre é menos. É isso que o sistema quer. A medalha de alguns é a morte de nossos irmãos, que nos levam a compará-los com a Ku Klux Klan. Mas não podemos negar que ainda existem alguns que honram a farda que vestem.